portão 4 para o Pulitânico. 5808, aguarde, ok? A expectativa é de 3 minutinhos para o push, aguarde. Aguarde antes da Juliette, ok? Observe o tanque, vai iniciar o táxi. Após ele ter liberado a Juliette, só ingressa via Juliette para o portão 62. Após a aeronave da ação, voo no 897 para o portão 62. Web 5808, coordene com a equipe de solo após o táxi do Airbus da TAM à sua retaguarda. Está autorizado o push, o altímetro 1021, chama para o táxi. Está autorizado, 5808. Mike Charlie Yankee, visualização radar perdida sobre Itaparica, forme para mudança de setor, Mike Charlie Yankee. 4:10 com fins e 217 a bordo. Está livre o táxi, parte 1 no Indy Alpha, no ponto de espera, troca para 118.6 para a decolagem. Tenha um bom voo, bom dia, está 3171. Indy Alpha, ponto de espera. Só vai prosseguir 4 horas e retorna a CTR em mais 4 horas, certo? Bom dia, no 715, reporte antes da Juliette. Vai reportar antes da Juliette. Juliette, voo 95, Juliette, portão 10. Juliette, portão 10. Para táxi, web 5808-72 a bordo, 510, alterno, confirma. Autorizado, táxi 20, eu vou te esperar no 028612, que legal no 021, chamado 508. Miguel, considera 26, 5808, bom dia. Controle Salvador, bom dia. TAM 3171, Dael. Bom dia, TAM 3171, contato radar na decolagem, Subvalio 320, eu tenho o Leda Bridge. 320 da Eulê da Bride, 3171. Estabilizou o voo 9085. Voo 9085, complete final ILS Extraction, foi noite esse momento, vamos. 286, obrigado, até mais tarde. Autorizado, chegada bom, cedência 2000 pés, altimetrão Boa noite, 04, Galeão, 360, VP Zulu no 0, recola a pista no 0, curva direita, sério da Leda Bridge, controle 120, décima 8, aciona 5146. Correto, é para Fusco, não é de ser corte. Salvador, 3171, fazer uma pequena desvia direita, Mais quantas milhas? Ah, milhas também. Salvador, bom dia. Voo 905, Libra. É o Gol 905, livrando, bom dia. 905, bom dia. Alfa Juliette, botão 09. Alfa Juliette, 09. 905. Nada, contando 3, 1, 7, 1. 3171, com estação nível 160, chame Recife 251, não tem 3325, bom. 1251, 3325, obrigado, minha amiga, está na força, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, objeto 5808, decolado, cruzou 2100. Já é objeto 5808, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, zero perfil da saída. Suba para o 360, perfil da saída, objeto 5808. Cigar bom, ele é fácil. Jetta 3859, peso 3000 pés, altímetro na 021, autorizado, chegada a bordo. 3000 na 021, tá bom. 04 autorizado, inspecionado, Solo Salvador, bom dia, do ano 7 no 5. O ano 7 no 5, bom dia. Já, por gentileza, informar a saída prevista para Brasília para o gol ano 7 no 5. Saída Arbó, LF. Arbor, transição Elefa? Arbor, confirmando, transição Elefa. Arbor, Megan Line 80, descend level 080, clear the Amman arrival. Canadian 1021. Salvador, voo no 897. Por gentileza, confirma a saída prevista para Confins. Firma pro solo. Voo no 897. Por gentileza, confirma a saída prevista para Confins. Letra Bridge, voo no 897. Da Eurolita Bridge, graça, voo no 897. Bom dia, 3597. 3597, bom dia, Brasília, por favor. Não, ainda não. Gostaria, no momento, só de adiantar a subida, pode ser? Tá, filho. Saída Arbor, Elefa, 3597. Arbor, Elefa, graças. Eu já te chamo aí em alguns minutos. Solo, voo 804 para o táxi, alterna 3 horas. Bono, 804 autorizado, táxi à direita, ponte para a 902, 862 e Quiringal 9021. Direita, ponte para a 5808, chame agora Centro Recife, em 1288, alterno 2666. 288-260, 5808, bom dia. 153, complete final ILS X-ray, pistão 0, chame em torno 8, decimal 6, pouso. 18-6, grato. Bom dia, até já. 3859, desce para 2000 pés, autorizado final ILS X-ray, forma estabilidade. 2000, ajustado, 2000 ILS X-ray, autorizado. Vai importar, estabilizado, sem misturar. Nós 35 no cidade de Brasília, nível 380, via 317, da cola sistema 0 direito, sai da Arbor LF, controle 120.8, aciona 5157. 3157, entendeu que está autorizado no nível 380, decolando da 10 curva direita, Arbor LF, na controle 1208, transponder 5157. Correto, reporta push, tá 3.5.0. Eu acho que está na meta, tá 3.5.0, 3.5.0. Antônio Salvador, bom dia, Gol 1804. Gol 1804, contato o radar na decolagem. Tem perfil saída da Leda Bridge, suba para o nível 360. 360, solicita nível 400, Gol 1804. Aguarde. Golo 804, reautorizado nível 400. Autorizado 400, Gol 1804. Comandor, é o trupe 5594, paciente do hotel, possível coordenação do ano 50 Aracaju, confirmando a palavra de saída. Puga, direção Caju, não tem seu plano de sistema ainda, 3554. Paciente está na base da coordenação. American Line 980, descend to 3000 feet, can 8102. TAM 3153, bom dia. Se é Alfa Juliette para o 04. Alfa Juliette para o 04, TAM 3153. 38-59 estabilizou no lockdown no zero. 23859, complete na ILS, X-Ray, pistão zero, chame para o turno 8, decimal meio, bom posto. 28, obrigado. American Line 980, descend 2000 feet, clear the ILS, final approach, report established. I clear down at 2000 feet, we'll report established on the ILS, American 980, clear the approach.